agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento, La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E o ano de 2012 vai chegando ao fim e o turismo de Foz do Iguaçu, felizmente, vai bem, obrigado. Apesar das dificuldades encontradas ao longo do ano, com a diminuição do ritmo econômico no Brasil, medidas restritivas na Argentina, que é o principal emissor de turistas aqui para a fronteira, protestos no Parque Nacional do Iguaçu e também a diminuição do efeito de exposição na mídia, o principal termômetro do turismo iguaçuense, que é a unidade que abriga as cataratas, fechará 2012 com a inédita marca de 1,5 milhão de visitantes. Já os números do Complexo Turístico Itaipu e também do Aeroporto Internacional Cataratas apontam nesta mesma tendência, com registro de suas melhores marcas anuais de todos os tempos. Para este dezembro, a ocupação na hotelaria deve girar ainda mais nas próximas semanas, próxima marca de 80%, marca de 80% de utilização dos leitos, que é considerada positiva pelos gestores deste setor. A cada dia, novas obras avançam em Foz do Iguaçu, seja para a construção de novos hotéis, restaurantes ou centros de eventos, ou então para a ampliação dos já existentes, com especial enfoque aí na área de eventos, que vem tornando-se um dos principais filões para a rentabilização da atividade na Terra das Cataratas. Sobre o perfil do chamado turista de eventos, não há nem muito o que falar. Ele gasta mais que o turista de lazer, permanece mais dias no destino, e sua simples participação em um congresso, seminário ou que tipo de evento seja, já é suficiente para movimentar vários setores da economia e gerar, por que não, até mesmo os ganhos daquelas famosas comprinhas de última hora. Para 2013, o mercado de congressos e eventos promete em Foz do Iguaçu, com centenas de eventos de diferentes portes já pré-agendados. Entretanto, fica aqui um alerta de que é urgente a necessidade de capacitação de mão de obra envolvida nesse tipo de atividade, já que profissionais já treinados e com experiência estão, em muitos casos, sobrecarregados. Do outro lado, atitudes geradas por falta de preparação ou experiência podem, em questão de segundos, derrubar o trabalho de toda uma equipe e também de todo um destino. E lembrando que não investir no funcionário pensando que a concorrência pode levá-lo é, na verdade, uma grande bobagem. Pague bem, treine bem, invista bem e fature bem com a atividade. Todos ganham, sem exceção. Foz do Iguaçu, 15 de dezembro de 2012. Bom dia. Representante do turismo de Foz do Iguaçu é escolhido como personalidade do ano no Prêmio Caio, um dos mais importantes do setor turístico no Brasil. Usina de Itaipu renova luzes da iluminação monumental e espetáculo já conta desde ontem com refletores iluminando as torres acima da barragem. Projeto Trilha Jovem apresenta nova turma de formandos ao mercado de trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Tenista Roger Federer desvia a rota para a fronteira e faz visita às cataratas. Corpo de Bombeiros orienta sobre cuidados nas prainhas, piscinas e balneários da região durante o período de calor e férias escolares. E no CBN Turismo de hoje, você confere também a programação cultural e de lazer para o fim de semana na região da Tríplice Fronteira. 11 horas e 10 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Temperatura subindo aqui na região central de Foz do Iguaçu. Começamos o dia com tempo nublado e temperaturas amenas. Neste instante, 29 graus apontam os termômetros aqui na área central da Terra das Cataratas. Fim de semana que, após as tempestades dos últimos dias, deve ser de tempo ainda instável na região, intercalando períodos de sol e calor com chuvas de maior ou menor intensidade. e temperaturas que oscilam entre 20 e 32 graus. Para segunda-feira, por sua vez, sol entre nuvens, chuvas isoladas e temperaturas que chegam aos 32 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste momento nos terminais aéreos aqui de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, tráfego intenso no trecho oeste entre Foz do Iguaçu e Cascavel. O pico da movimentação a partir de São Miguel do Iguaçu foi de cerca de 1.000 veículos por hora trafegando na pista. Isso por volta das 8 horas e 30 minutos da manhã de hoje. Este tráfego se direciona em especial aqui à região fronteiriça. O movimento neste momento continua intenso. Vamos saber como está justamente o trânsito na região da Ponte Internacional da Amizade, onde quem monitora toda esta situação, este panorama do trânsito, é o repórter Bruno Zanetti. Olá, Bruno. Olá, Guilherme. Nessa manhã de sábado, o movimento na Ponte Internacional da Amizade é intenso, especialmente para quem vai no sentido a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira. Há também um pouco de formação de fila para quem está retornando ao Brasil, mas com menos intensidade do que quem está indo em direção ao Paraguai. O motorista então deve ter atenção e paciência para cruzar a fronteira no sentido ao país vizinho. Guilherme? Obrigado, Bruno Zanetti. Na BR-469, sentido Cataratas, o tráfego é pesado e a recomendação é de atenção redobrada ao se deslocar por essa pista. Na Ponte Tancredo Neves, trânsito deve ficar lento na passagem pela aduana da cidade de Puerto Iguaçu, especialmente no período da tarde. Vamos conferir agora as cotações das moedas que, aliás, não estão lá muito favoráveis ao consumidor. Vamos aos detalhes, a média nas casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,11 para compra e a 2,17 para venda. O peso argentino é comercializado a 0,32 para compra e a 0,36 para venda. O Guarani, R$1 compra 1.980 guaranis e 2.080 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,60 para compra e a 2,80 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. E olha uma dica aqui preciosa para você que vai em direção à Argentina. Troque seus reais por pesos argentinos aqui mesmo em Foz do Iguaçu. A cotação chega a ser 30% favorável com relação aos preços praticados nas casas de câmbio do vizinho país, que passa aí por um arroxo com relação a essa questão de moedas estrangeiras. Portanto, até para evitar perda de dinheiro e burocracia, faça sua troca aqui mesmo em Foz do Iguaçu. A cotação é bem mais vantajosa, como o Bruno colocou aí, entre 32 e 36 centavos. O lado argentino, por menos de 42 centavos, você não consegue fazer esta troca. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 800 mil litros de água por segundo, cerca de 20% acima do normal para esta época do ano, ali na altura das Cataratas, e bem acima do que chegamos a ter nesta semana, quando a vazão caiu aí a cerca de 40% do habitual no cânion do Rio Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai, e a visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 14 minutos e o projeto Trilha Jovem, que capacita jovens para atuação no mercado turístico aqui na Terra das Cataratas, formará nesta semana mais uma turma de alunos habilitados para os ramos do turismo, gastronomia e hotelaria. Na apresentação haverá até mesmo uma espécie de bolsa de negócios para a contratação daqueles que se sobressaírem. Quem traz as informações é o repórter Maurício Freire. O projeto Trilha Jovem, que capacita jovens para atuar no setor do turismo, está na reta final de trabalho. As atividades encerram no próximo dia 19 de dezembro. Já a partir do dia 20, empresários do setor de turismo já poderão contratar os alunos para o complemento do curso, que prevê 80 horas de aula prática. A coordenadora do projeto, Patrícia Menezes Dutra, explica que os primeiros meses do projeto foram de aula presencial. Com os jovens em sala, aprendendo e trabalhando as questões de turismo, as questões das áreas de atuação em relação a turismo e atendimento, alimentos e bebidas e hospedagem. E agora, finalizando o eixo 3, que é o encerramento do projeto, com oficinas específicas para inserção para o mercado de trabalho. O encerramento dia 19 de dezembro das aulas e um evento de inserção profissional que será realizado dia 18 de dezembro, na terça-feira. No próximo dia 18, cerca de 90 jovens que participam do projeto este ano terão a oportunidade de se reunir com os empresários e mostrar os interesses que têm na área. De acordo com Patrícia, a próxima fase do projeto é a oportunidade dos alunos colocarem em prática o que aprenderam na sala de aula e atuar no setor de turismo. É o primeiro momento do jovem dentro de uma empresa. Então, inclusive, o acompanhamento é feito pelo projeto junto com a pessoa responsável da empresa, que fica responsável por esse jovem na atuação dele no mercado, em contato com o projeto para que a gente acompanhe o desenvolvimento dele, para até identificar situações que a gente possa melhorar e auxiliar, tanto a empresa quanto os jovens. Essa vivência é esse primeiro momento, e a partir daí, esse jovem, né, se identificando com a empresa, e principalmente a empresa se identificando com o perfil dele, pode trabalhar a questão de inserção profissional. E a partir do momento que ele possa ser efetivado na empresa, aí a gente considera o jovem inserido no mercado. Uma contratação normal, né, dentro dos procedimentos de leis trabalhistas, e aí a caracterização apenas de controle, vamos assim dizer, dessas 80 horas para o projeto, mas aí dá oportunidade do jovem começar realmente a trabalhar. Ainda de acordo com a coordenadora, o projeto Trilha Jovem tem como um dos objetivos colocar no mercado jovens com perfil profissional empreendedor. Um perfil diferente, um perfil que trabalha as questões de iniciativa, de responsabilidade, de proatividade, as questões de relacionamento pessoal, além dessas áreas que eu citei, alimentos e bebidas, turismo e atendimento e hospedagem, ter todo o trabalho de base técnica para o direcionamento para a área. Além das empresas já parceiras do Trilha Jovem, quem quiser contratar algum dos alunos pode entrar em contato com o Instituto Polo Iguaçu pelo telefone 3576-7112 ou pelo e-mail trilhajovem@poloiguaçu.org. Maurício Freire para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui nas ondas da CBN. CBN Turismo. 11h17, as Cataratas do Iguaçu foram visitadas na última segunda-feira por uma personalidade do esporte mundial. O tenista suíço Roger Federer, que estava em São Paulo, fez uma pausa aqui na fronteira antes de seguir em direção à Argentina. Os detalhes com o repórter Bruno Zanetti. O tenista suíço Roger Federer, número 2 do ranking mundial, aproveitou a folga que teve no Brasil após participar de um torneio em São Paulo e realizou um antigo sonho nesta segunda-feira. Conheceu as Cataratas do Iguaçu. Federer chegou ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, acompanhado do seu pai, no começo da tarde de ontem, e fez um sobrevoo de helicóptero sobre as cataratas. Na sequência, percorreu a pé a trilha, como todo turista. Aproveitou e tirou muitas fotos. Uma, inclusive, foi colocada em seu perfil na rede social Facebook. Como não poderia ser diferente, disse ter ficado encantado com as quedas d'água. Após a passagem por Foz, Roger Federer embarca para a Argentina, onde fará uma partida de exibição contra o argentino Juan Martín del Potro. Aqui no Brasil, o tenista suíço jogou e perdeu para o brasileiro Tomás Belucci, em São Paulo, além de visitar o mercado municipal na capital paulista, e se encontrar com os maiores nomes do tênis nacional, Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, e Maria Esther Bueno. Bruno Zanetti para a CBN Foz. Informações de Bruno Zanetti aqui na rádio que toca a notícia. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos conversar com o superintendente de comunicação social da usina de Itaipu, Gilmar Piola, homenageado nesta semana com o título de personalidade do ano no Prêmio Caio, um dos mais prestigiosos do setor do turismo em território brasileiro. Destino Iguaçu recebeu também outros 3 prêmios neste mesmo evento. E lembrando a você, nossos canais de interação, cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, nossa fanpage no Facebook ou então site cbnfoz.com.br. Já voltamos com o CBN Turismo até meio-dia, aqui nas ondas da CBN. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 24 minutos aqui em Foz do Iguaçu, temperatura se elevando, chegando próximo já da casa dos 30 graus. E a execução orçamentária do Ministério do Turismo foi recorde em 2012, chegando aí a 90,6% em novembro e fechando o mês de dezembro com a expectativa de 99%. A afirmação foi do secretário executivo do Ministério do Turismo, Valdir Moisés Simão, ao apresentar o balanço da execução orçamentária e financeira do Ministério do Turismo em 2012 na 37ª reunião do Conselho Nacional de Turismo, que aconteceu na quinta-feira em Brasília. O Ministério do Turismo pagou efetivamente mais de R$1 bilhão para desenvolver suas ações até o último dia 7. 82% do orçamento da pasta já tinham sido empenhados, inclusive 176% deles destinados a investimentos. No mesmo evento, o secretário nacional de Políticas de Turismo e secretário executivo do Conselho Nacional, Vinícius Lumertz, apresentou aos conselheiros a Agenda Estratégica do Turismo 2013-2022, que dará consequência objetiva às ações do Plano Nacional de Turismo. A Agenda Estratégica propõe a alteração do horizonte do PNT para 2013-2016. Uma das principais propostas é a elaboração periódica de documentos executivos que possibilitem ações concretas de apoio ao desenvolvimento do turismo, onde estejam previstos os meios materiais, financeiros e legais necessários para a viabilização destes projetos. CBN Turismo. E a 13ª edição do Prêmio Caio, o mais importante da indústria de eventos e do turismo nacional, foi entregue na noite de segunda-feira em São Paulo, tendo como homenageado principal o jornalista Gilmar Piola, superintendente de comunicação social da usina de Itaipu e presidente do Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, o Fundo Iguaçu. Piola recebeu o Prêmio de Personalidade do Ano, que é o mais importante nesta cerimônia. Na mesma solenidade, Foz do Iguaçu foi reconhecida como a melhor da categoria Destino de Médio Porte na região sul, enquanto o Rafaim Palace Hotel aqui de Foz recebeu também o Jacaré de Ouro na categoria Centro de Convenções de Grande Porte da região sul e o Jacaré de Prata na categoria Evento Social pelo Réveillon de 2011. E na linha comigo neste momento está o Gilmar Piola, Superintendente de Comunicação Social de Itaipu. Bom dia, Piola. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer falar contigo e com a sua audiência mais uma vez. Personalidade do ano no Prêmio Caio. Qual o significado dessa eleição para você? Então, é uma premiação anual que acontece todos os anos para premiar os nomes que se destacam na indústria brasileira de turismo. E é a primeira vez que alguém de Foz do Iguaçu recebe essa premiação, que muito me honra. É um reconhecimento, um estímulo a mais para a gente continuar esse trabalho aí para fortalecer o destino Iguaçu como um dos principais destinos de eventos do Brasil. E na sua visão, quais aspectos desse trabalho desenvolvido aí mais pesaram para essa indicação e posterior vitória neste prêmio, que mais que nada é um reconhecimento, né? Eu acredito, Guilherme, que a premiação se deve em grande parte por essa criação do calendário de eventos da cidade, né? Com esses eventos de canoagem, de rafting, a meia maratona, a Maratona Internacional das Águas, o Festival de Turismo, a Latino Era, a Conferência Latino-Americana de Software Livre, o Natal das Cataratas, esses eventos todos que nós apoiamos a realização dos mesmos aqui em Foz do Iguaçu, eventos governamentais, não governamentais, eventos corporativos, lançamentos de produtos, eventos socioambientais, eventos culturais e principalmente eventos esportivos, né? Nós, nos últimos anos, orientamos toda a política de patrocínio de Itaipu também para apoiar eventos que aconteçam em Foz do Iguaçu. E acho que tem dado resultado, né? Porque nós já estamos recebendo mais de 600 eventos por ano na nossa cidade e Foz do Iguaçu já é hoje a terceira cidade do Brasil, atrás de São Paulo e Rio de Janeiro, que mais recebe eventos nacionais e internacionais. Perspectiva para o mercado de eventos, inclusive, já para o próximo ano, continua sendo positiva, né? A expectativa é de um crescimento da ordem aí de 30% ao ano, né? É um crescimento espetacular, porque Foz do Iguaçu está se destacando nessa área de eventos, né? Você vê, inclusive, ampliações dos espaços de convenções, dos hotéis e tudo mais. E ano que vem nós vamos receber dois grandes eventos mundiais, né? O X Games, esse Mundial dos Esportes Radicais, em abril, e no, em outubro nós vamos receber também, o Fórum das Nações Unidas para o Desenvolvimento Local, em parceria com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, é um grande evento que acontecerá na nossa cidade e que atrairá participantes do mundo todo. Quando nós falamos dos X Games, imediatamente vem a imagem de competições acontecendo nas Cataratas e na Itaipu com esses cenários de fundo. O que é que está sendo planejado especificamente para a usina de Itaipu? Teremos mega rampa, inclusive, por aí? Eu acredito que a realização dos X Games vai dar um impulso muito grande à consolidação da imagem de Foz do Iguaçu como um dos principais destinos de ecoaventura do mundo, né? Nós temos atrativos aqui fantásticos dentro do Parque Nacional do Iguaçu, mas só um deles é conhecido, né? Que é o Macuco Safari. Os outros são pouco conhecidos ainda, né? E na região toda, né? tem rapel, tem arvorismo, tem escalada, tem trilhas ecológicas, vai ter ciclovia dentro do Parque Nacional. Nós mesmos, através do Fundo Iguaçu, agora estamos adotando o projeto de fazer uma ciclovia à margem esquerda da Rodovia das Cataratas, ligando o Iguaçu Boulevard até o portão do Parque Nacional do Iguaçu. Enfim, tudo isso para estimular esse novo turismo que está surgindo na nossa cidade, que o X Games vai dar uma contribuição muito grande na consolidação. E olha, quando falamos de atrativos aqui na fronteira, um atrativo que eu não posso deixar de mencionar e que inclusive nesta sexta-feira já teve aí uma roupagem nova, é essa iluminação monumental da usina de Itaipu. Quais surpresas foram preparadas para os visitantes aqui da nossa região? As pessoas sempre falavam que esperavam um grande final, né, para a iluminação, né? E a gente tentou agora melhorar isso. Melhorar não só o acendimento, a qualidade da iluminação, nos vãos das catedrais, ali entre os condutos forçados, mas também agregar alguma coisa no final da iluminação. E nós conseguimos fazer isso com a iluminação das quatro torres das linhas de transmissão que ficam sobre a barragem, que ficam bem visíveis sobre a barragem, né? Então, o Peter veio para cá, fez essa nova programação, sincronizada com a trilha sonora, existente, é um upgrade, digamos assim, na nossa iluminação, enquanto trabalhamos num processo de revitalização da atual iluminação, para introduzir cores e movimentos nessas cores, né? Eu acredito que isso é uma questão que nós vamos estar trabalhando, discutindo com a diretoria de Itaipu, para ver se nós conseguimos deixar isso de legado para o centenário da cidade, essa outra revitalização da iluminação, que é a introdução de cores, né? e de movimento, mais dinamismo. Eu já vi algumas imagens na internet das torres ali iluminadas, uma paisagem realmente bastante bonita. Quem for hoje, por exemplo, na iluminação monumental, já vai poder conferir essa nova parte do espetáculo? Quem for assistir a iluminação hoje já vai poder ver essa nova programação do acendimento, né? Que termina com o acendimento completo das quatro torres das linhas de transmissão lá de cima, e também vai perceber uma melhoria da iluminação já existente, principalmente nos vãos ali das catedrais, que nós adquirimos novos refletores, novos equipamentos para melhorar a qualidade dessa iluminação existente. Conversei aqui na CBN com Gilmar Piola, ele que foi premiado, recebeu a entrega do Prêmio Caio como personalidade do ano. Piola, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Eu que agradeço, um grande abraço para você e a todos os ouvintes da CBN. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais sobre a Operação Verão, que começa neste fim de semana em toda a orla da chamada Costa Oeste, nas prainhas do Lago de Itaipu. E na linha comigo a Tenente Janaína, do Corpo de Bombeiros aqui de Foz do Iguaçu, para dar orientações aos pais e adultos sobre o uso de piscinas ou entrada em rios e lagos nesta temporada de verão aqui na faixa de fronteira. Vamos na sequência ao repórter CBN em Rede Nacional. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 37 minutos aqui em Foz do Iguaçu e o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, começa neste sábado uma operação de fiscalização do transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros aqui no Paraná. A ação faz parte da Operação Verão e acontecerá em rodovias estaduais, contando com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual e também Federal. O objetivo é coibir a circulação de ônibus clandestinos sem registro ou licença pelas rodovias paranaenses, principalmente nos acessos ao litoral. A intensificação da fiscalização busca aumentar a segurança dos passageiros que viajam não só para o litoral, mas também para outras regiões do estado. Segundo o DR, o usuário deve evitar ser atraído pelas ofertas dos serviços irregulares de transporte, porque as desvantagens são muitas e, além da ilegalidade que provoca evasão fiscal e concorrência desleal com as empresas que pagam impostos, o principal problema é a falta de segurança dos clandestinos. As empresas de transporte coletivo intermunicipal legalizadas recebem inspeção regular por parte do DR, que faz o controle do tempo de uso dos veículos e também dos equipamentos básicos, além de verificar itens como rotas e cumprimento dos horários. Em caso de irregularidade, são aplicadas multas que vão de R$ 320 a R$ 3.200, podendo inclusive ter apreensão de veículos. O transporte de passageiros em número superior à lotação, a utilização de veículos sem vistoria ou explorar linhas sem autorização do DR, além do aumento nos preços da passagem, são os principais motivos para autuações e multas. CBN Turismo. Converso aqui na CBN com a tenente do Corpo de Bombeiros em Foz do Iguaçu, Janaína Lopes Fagundes dos Santos, sobre a Operação Verão, que começa neste fim de semana, não apenas no litoral do estado, mas também nas praias artificiais do Lago de Itaipu, aqui no extremo oeste paranaense. Bom dia, Janaína. Bom dia. A Operação Verão acontece de quando a quando? A Operação Verão inicia-se no dia 16 de dezembro e irá se estender até o dia 17 de fevereiro. E serão realizadas ações preventivas com colocação de guarda-vidas nas praias artificiais aqui na região dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. E falando especificamente aqui da região, quais as principais recomendações para quem vai em busca das prainhas, balneários e piscinas para se refrescar? A principal recomendação do Corpo de Bombeiros é para que as pessoas permaneçam junto aos postos de guarda-vidas, que são locais assistidos. Então, procurar não se banhar em locais que não tenham essa prevenção dos guarda-vidas. Em seguida, para que as pessoas sigam as instruções dos guarda-vidas e acatem as orientações feitas por eles. E também para os pais que irão fazer a utilização das praias artificiais, que estejam com crianças, para que procurem os postos de guarda-vidas para colocação de pulseiras de identificação, para que a gente consiga aí diminuir as estatísticas de crianças perdidas durante o período da Operação Verão. E claro que também temos que estar preparados para o caso de que o pior aconteça. E qual a recomendação que o Corpo de Bombeiros dá em relação a essas situações de emergência? Bom, nós orientamos para que as pessoas não tentem salvar pessoas sem estarem habilitadas. Então a gente pede para que elas lancem objetos flutuantes ou cordas, para que mantenham sempre um telefone por perto com uma lista com os números de emergência, para que possam fazer o acionamento do Corpo de Bombeiros em locais que não estejam assistidos e para que acionem os guarda-vidas no caso das praias artificiais. E nessa orla do Lago de Itaipu, como vai ser o funcionamento dos serviços à disposição dos veranistas? Bom, os guarda-vidas estarão atuando em todos os terminais turísticos da região. É um serviço conjunto com guarda-vidas civis. Em todos os postos haverão bombeiros militares, e também haverá o auxílio de guarda-vidas civis. O horário da prevenção dos guarda-vidas será das 8 da manhã às 8 da noite, durante o horário de verão. E nós pedimos a colaboração das pessoas para que evitem o consumo de álcool, já que fazendo o consumo de álcool as pessoas acabam perdendo a noção de perigo e, em consequência, desrespeitando as normas de segurança. A gente pede também, principalmente, para que os pais supervisionem todo o período de permanência das crianças na água, porque o serviço de guarda-vidas não é de cuidar das crianças exclusivamente, né? Então a gente pede o apoio do pai, porque o nosso serviço é um complemento, precisa ser uma medida complementar. E a frase é velha, mas não é batida. Todo cuidado é pouco? Exatamente. Os cuidados não devem ser apenas nas praias artificiais, né? Em casa também existem vários pontos de risco, e nós pedimos também para que as pessoas tomem cuidado com piscinas, para que façam utilização de capas de proteção para a cobertura das piscinas, as cercas de proteção, aquelas que podem ser fixas, ou móveis que vão isolar a piscina. Pede também para que as pessoas esvaziem baldes e banheiras, conservem tampas de vaso sanitário fechadas. E para que também os pais instruam as crianças sobre esses riscos e estimulem os seus filhos a assumirem a responsabilidade quanto a esses riscos, né? Conversei aqui na CBN com a tenente do Corpo de Bombeiros em Foz do Iguaçu, Janaína Lopes Fagundes dos Santos. Janaína, muito obrigado pela participação aqui na rádio, que toca a notícia. Obrigado, nós esperamos que essa Operação Verão seja de grande sucesso. CBN Turismo. 11h43, e a Secretaria de Estado do Turismo promoveu nesta semana um ciclo de palestras destinado à discussão do turismo sexual. Quem tem os detalhes é o repórter Bruno Zanetti. A Secretaria de Estado do Turismo promoveu essa semana, no auditório do Ministério Público do Paraná, o primeiro ciclo de palestras orientativas sobre hospedagem de crianças e adolescentes e turismo sustentável e infância. Os participantes discutiram a importância de se cumprir a lei e o Estatuto da Criança e da Adolescência, principalmente com a aproximação da Copa do Mundo em 2014. O secretário de Turismo, Jackson Pitombo, afirmou que mais encontros sobre o tema devem ocorrer no próximo ano. Ele ressaltou que, em parceria com os outros órgãos, será possível levar informação e orientação a todos os segmentos do turismo. A Secretaria promoveu, então, esse debate em parceria com a Secretaria de Segurança, Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, Secretaria da Justiça e Cidadania e o próprio Ministério Público, que participou muito ativamente do processo, teve esse objetivo de sensibilizar, nesse primeiro momento, a rede de meios de hospedagem para a importância desse controle da entrada de menores e adolescentes nos hotéis. E a ideia é fazer, como foi esse primeiro ciclo de palestras orientativas sobre essa questão, retomar no ano seguinte, agora já no início, outro ciclo de palestras, aí envolvendo todo o trade, envolvendo a questão das agências de viagem, as transportadoras, também, de novo, os meios de hospedagem, todos os atores desse processo, para que a sensibilização seja total e nós possamos combater essa prática. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Paraná, Henrique Lenz César Filho, a informação é o primeiro passo para que todo o setor esteja alinhado e trabalhe unido para que o turismo sustentável e a proteção das crianças e adolescentes seja realidade em 100% dos empreendimentos do estado. O coordenador-geral do programa Turismo Sustentável e Infância do Ministério do Turismo, Adelino Neto, explicou que se deve trabalhar a prevenção e o enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil e promover redução da pobreza e desigualdades regionais, com criação de empregos e geração de renda. O representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública, delegado Rafael Ferreira Viana, afirmou que as ações para orientar a hospedagem de crianças e adolescentes devem ser intensificadas na época de Copa do Mundo, 2014, quando o fluxo de turistas será maior. Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11h46, e a Organização Mundial do Turismo comemorou nesta quinta-feira a viagem do bilionésimo turista pelo mundo no período de um ano. A comemoração é simbólica, realizada com base em projeções a partir dos números já verificados, e é também uma forma lúdica de mostrar que cada turista pode mudar as atitudes e colaborar com a preservação ambiental e social dos destinos visitados. Para o secretário de Turismo aqui do Paraná, Jackson Pitombo, a atividade turística, enquanto integrante do eixo de desenvolvimento econômico, representa importante fonte de arrecadação de recursos para alavancar áreas prioritárias do governo. De acordo com ele, a geração de empregos e de renda favorece o crescimento das economias regionais, seja no incremento dos investimentos em infraestrutura, seja no resultado dos projetos de atração de visitantes, tanto no país como no exterior. O governador Beto Richa tem insistido muito nesse ponto, que nós temos que entender o turismo como um alavancador de recursos para, até para as áreas prioritárias. E o turismo, no momento que vive o país e o estado, e a cidade de Curitiba também, especialmente, é muito favorável a que se possa ter muito resultado em função dos mega-eventos que se aproximam. E essa comemoração da Organização Mundial, que comemora a viagem do bilionésimo turista, embora simbólica, ela representa a importância realmente dessa fonte de recursos de arrecadação que nós temos disponível para todos nós. Em 2011, a receita internacional movimentada pelo setor totalizou US$1,2 trilhão, aproximadamente 6% das exportações de bens e serviços. As viagens internacionais chegaram a US$990 milhões. Já, segundo cálculos das organizações internacionais, o turismo é responsável pela geração de 1 em cada 12 empregos diretos no mundo. Com amplo efeito multiplicador, cada um desses empregos diretos gera pelo menos mais de um emprego em outros setores, e a expectativa de crescimento mundial até o final deste ano é de 3 a 4% na atividade turística. No Brasil, o turismo cresceu 6% e responde já por uma parcela de quase 4% do Produto Interno Bruto, segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. CBN Turismo. 11h48, e a morte do arquiteto Oscar Niemeyer lançou novo interesse sobre as obras por ele projetadas, como é o caso, por exemplo, do chamado Museu do Olho, em Curitiba, que desde então teve acréscimo na quantidade de visitantes. Aqui em Foz do Iguaçu, são várias as obras de Niemeyer, como é o caso do conjunto de obeliscos existente ali na cabeceira brasileira da Ponte da Amizade, e a que será a mais célebre de todas, ainda em construção, que é o campus da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em terreno de 40 hectares, cedido pela usina de Itaipu, na região norte do município. Em entrevista aqui à CBN, o engenheiro civil e coordenador de obras da UNILA, Ademar Sérgio Fiorini, falou sobre como será o futuro campus com capacidade para abrigar até 10 mil estudantes. O campus foi projetado, então, pelo arquiteto Oscar Niemeyer, até foi uma contratação feita pela Itaipu Binacional, através do diretor Jorge Samek, e convidou o arquiteto para fazer alguma coisa que deixasse a sua marca em função da notoriedade desse arquiteto, do nome dele como um ícone da arquitetura brasileira. E o arquiteto acabou fazendo a concepção do campus como um todo. Então, nós estamos hoje com um projeto que é da autoria dele, realmente uma obra bastante bonita, composto aí de várias edificações. É um prédio, uma edificação composta do prédio de aulas, que vai ter aí uma estrutura mais horizontalizada, de 40 por 300 metros de comprimento, para abrigar salas de aula aí para até 10 mil alunos. Uma outra edificação, que é o edifício central, um edifício vertical, então vai ter 23 andares, esse é um dos mais altos aqui de Foz do Iguaçu. Ele vai abrigar toda a parte da reitoria, as pró-reitorias, a parte administrativa, a sala dos professores. Depois uma outra edificação que compõe esse conjunto, que é o restaurante universitário, com 2 pisos, então no andar de baixo teria o restaurante universitário, com até 5 mil refeições por turno. E no andar de cima uma espécie de mini shopping, onde vai ter lojas, bancos, correios, copiadora, etc., né? Outro prédio que terá também vai ser a biblioteca, e mais um prédio de laboratórios e um outro prédio que vai ser um teatro. Esse teatro é uma das obras muito bonitas e que a cidade está precisando. Tem capacidade para 1.500 pessoas no auditório interno, e é um palco reversível, permite até 10 mil espectadores numa praça externa, então dá para fazer aí um show e tal. Vai ser uma obra bastante bonita. Palavras do engenheiro civil e coordenador de obras da UNILA aqui em Foz do Iguaçu, Ademar Sérgio Fiorini, a respeito deste futuro campus projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e já em fase adiantada aí de construção aqui na terra das Cataratas. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir detalhes a respeito da programação cultural de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Música. voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. R$ 11,54 e termina hoje o prazo de inscrições para o concurso de decoração do Natal das Cataratas 2012. E ainda dá tempo de participar e você pode também concorrer a prêmios com essa participação. Os primeiros colocados ganharão passagens aéreas com direito a acompanhante para Buenos Aires, Lima ou Rio de Janeiro. Três categorias serão premiadas: residencial, comercial e Avenida Brasil. Esta última especificamente para os estabelecimentos instalados na principal via comercial aqui de Foz do Iguaçu. Mais do que uma premiação, o concurso é um estímulo para incentivar os moradores para que entrem no clima dessa data festiva, e os destinos turísticos poderão ser visitados até novembro de 2013, caso você seja um dos premiados nessa promoção. Todas as informações podem ser obtidas no site nataldascataratas.com.br. CBN Turismo. E para quem gosta do melhor da música erudita ou quer conhecer esse tipo de expressão, teve início ontem e vai até domingo na Fundação Cultural aqui na Terra das Cataratas, o segundo festival Sonarte e Encontro de Compositores, com a realização de concertos gratuitos a partir das 8 horas da noite. Maurício Freire. Os participantes são músicos e instrumentistas profissionais e estudantes de música de nível avançado de Foz do Iguaçu e de outras regiões do estado. As apresentações acontecem nesta sexta-feira, sábado e domingo na Fundação Cultural, sempre a partir das 8 horas da noite. No sábado, dia 15, se apresenta a Orquestra de Violões Sonarte com obras de Bach, Vivaldi e outras. No domingo, dia 16, estão previstas apresentações da Camerata Sonarte com violino solo e orquestra. Além das apresentações, no sábado será realizado um encontro de composição. O objetivo do Sonarte é desenvolver a cultura de concertos e valorizar os músicos que atuam na cidade. Maurício Freire, para a CBN Foz. E no programa CBN Foz, eu conversei nesta semana com o organizador desse evento, o musicista Cristiano Galli, aqui de Foz do Iguaçu, que falou sobre os objetivos e também a expectativa de participação. Esse evento é uma forma de a gente trazer para a cidade a cultura dos festivais, que é comum nos grandes centros, né? Como Londrina, Curitiba, São Paulo, Campos do Jordão. É um momento onde os musicistas se preparam durante o ano para apresentar seus trabalhos, seus concertos, para trocar ideias, encontrar os colegas, né, de atividade e se aprimorar. Agora nós vamos ter a participação principalmente de instrumentistas da região, né, mas também de pessoas que vêm de fora. No caso, a gente vai ter inclusive uma coisa que é extremamente interessante para o festival, que nem todos têm, que é o encontro de composição. Encontro de composição é quando os compositores, né, vêm apresentar suas peças, suas obras. E a gente vai ter um doutor em composição, né, que inclusive estudou, é um brasileiro, mas estudou na França, né, tem seu doutorado, e ele vem apresentar suas peças aqui para a gente. Gentilmente ainda compôs uma peça para ser estreada aqui. Mas a gente espera que venham, assim, as pessoas da região, né, e da Tríplice Fronteira, são todos convidados. Todos os concertos são gratuitos, né? Às 20 horas, do 14, 15 e 16, são todos gratuitos e é convidado quem aprecia a música, né? E além do Festival Sonarte, outra atração cultural gratuita dessa noite é o Natal das Cataratas, ali na Praça do Mitre, onde, para maior comodidade do público, a organização disponibiliza cadeiras e também metade da pista da Avenida Jorge Schimmelfeng acaba fechada para aumentar o espaço de deslocamento. CBN Turismo. 11h58, para quem gosta de música gospel, temos várias opções para movimentar este fim de semana aqui em Foz do Iguaçu, e a principal delas é na Praça da Bíblia, no Jardim São Paulo, onde acontece neste sábado a Noite do Jovem Assembleiano, com expectativa de participação de cerca de 2 mil jovens de Foz do Iguaçu e região. Vamos agora à programação de shows e baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E no Pacová Café Bar, a partir das 10 horas da noite, temos pop clássico, samba, MPB, pop rock, neste show chamado de Energia Pura. Para quem gosta de sertanejo, no Woods Bar, Marcos e Adriano e também Cristiano Zeni apresentam-se a partir das 10 horas da noite. Na ONU Music Hall, quem estará fazendo um show de stand-up é o Otávio Mesquita, também em companhia do Fábio Lins. No Sandia Party Bar acontece a Festa do Branco, hoje, neste sábado aqui em Foz do Iguaçu. Adriano Grineberg, quarteto mais Hula Blues, no Zeppelin Old Bar, abertura da casa a partir das 8 horas da noite. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 15 de dezembro de 2012. Programa que teve a produção de Carolina Marinho e os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. Na sequência, repórter CBN, logo depois, programa Revista CBN em rede nacional. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.